ontem te encontrei, você estava tão bonita, demais, parecia até que nada aconteceu. Jeito de quem está feliz e quem está de bem com a vida. Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu. E ainda faz conta que não está nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda está afim. Me diz pra que fazer assim? Você pode ter um tempo pra pensar, uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você. Faz de conta que não está nem aí pra mim. Mas você não me engana, sei que você ainda está afim. Me diz pra quê?